parábola do verminoso. Assim falou Henri Cristo. Este mundo caótico se assemelha a um grande recipiente de vermes. Humanidade neste século insiste e se esforça por parecer por se igualar a uma comunidade homogênea de vermes, vibrando e se movimentando frenética e continuamente contra mim e meu Pai, Senhor e Deus, que me reenviou a este mundo. Se não, vejamos, pois, imaginai, meus filhos, um grande recipiente repleto de vermes, todos se entrelaçando, e que haja alguém no entremeio que não queira mais ser verme e tente se desvencilhar dos demais. E quando, após muito esforço, consegue chegar à beira do recipiente, quando já está quase se desmastificando, quase se individualizando, o conjunto verminoso o reentrelaça e o subjuga, arrastando-o de volta para o interior do recipiente, vociferando em uníssono: se igual a nós, não te apartes. Não te diferencies, nem tentes te diferenciar. Nós é que estamos certos. Nós é que estamos com a razão. Nós é que somos perfeitos. Nós é que te amamos porque somos iguais. É exatamente assim que vem procedendo a maioria dos parentes e pseudo-amigos quando alguém vê quem sou e decide aproximar-se de mim ou seguir-me. Os espíritos das trevas incorporados nos parentes e pseudo-amigos se agitam e assediam-no numa acirrada campanha coercitiva no intuito de reter no interior do tenebroso mundo das trevas o infeliz que anseia por liberdade, luz e vida eterna. Estes humanoides, visando prosperar em seus hediondos intentos, fazem uso de argumentos levianos, absurdos, ridículos, e quando se sentem impotentes, partem para a execrável calúnia, deparando com a resistência do postulante à liberdade que persevera na fé, que se debate para fazer valer seu inalienável direito de escolher sua religião e de cultivar no foro íntimo a convicção de minha identidade. Então, como último gesto de alucinante desespero, internam ou tentam internar o postulante numa clínica psiquiátrica sob a alegação de que está louco. Nas vezes que, antes de tomarem estas atitudes condenáveis e espúrias, o postulante se refugia na casa de Deus, estes pústulas humanoides tentam o sequestro. E assim, agora, vós que sois meus filhos, podeis compreender por que eu disse há 2000 anos: não julgueis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, porque vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe e a nora da sua sogra, e os inimigos do homem, dos que creem em mim, serão seus próprios parentes. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. O que se prende a sua vida perdê-la. E o que perder a sua vida por meu amor achá-la. O que vos recebe a mim recebe. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 40.